Sessão das Seis. Boa tarde, ouvintes da Rádio Fiscar. Começa agora o seu programa Sessão das Seis, o programa semanal de trilhas sonoras de televisão e de cinema aqui na Rádio Fiscar, na frequência 95,3 FM para São Carlos e região e para todo mundo pela www.radio.fiscar.br. Eu sou o Thiago Rigolini e vou ficar aqui com vocês por mais uma hora até as 7, passando as melhores trilhas dos melhores filmes. Eu sou Gabriela Nogueira e queria lembrar sempre que você pode acessar os nossos programas antigos no nosso blog, sessãodas6.blogspot.com. E eu sou Maurício Zatoni, também aqui com vocês, comandando o melhor programa de trilhas sonoras que você tem por aí. O mais legal, o mais divertido e o com as melhores músicas. E você pode entrar em contato com a gente no e-mail, mandando e-mail pra gente, sessãodas6@gmail.com. Você também pode... E falar aqui ao vivo aqui com a gente pelo MSN da rádio, que é radio.ufiscar@hotmail.com. Você também pode falar com a gente pelo Twitter, twitter.com/sessãodas6. E é isso aí. Também estou aqui com vocês, eu, Luiz Henrique Ferreira. E vamos falar sobre o tema de hoje do programa. São filmes de ficção científica, né? E a gente vai tocar trilhas que tenham a ver com filmes desse gênero. E ficção científica é uma forma de ficção desenvolvida no século XIX que lida principalmente com o impacto da ciência, tanto verdadeira como imaginada, sobre a sociedade ou os indivíduos. O termo é usado de forma mais geral para definir qualquer fantasia literária, que inclui o fator ciência como componente essencial, e no sentido ainda mais geral para referenciar qualquer tipo de fantasia literária. E é interessante observar aí nos temas dos filmes mais populares, né, de ficção científica, que em geral eles mostram meio que alguns anseios, alguns medos e sonhos, né, de determinada geração. E aí em função das novas tecnologias ou descobertas científicas, né, é sempre antecipando isso ou já jogando isso pro futuro. Porém, o ser de forma plausível, baseado na ciência, é o requisito indispensável em qualquer ficção científica. Então, é assim, as obras precursoras desse gênero são, primeiramente, literárias, né? Aí a gente tem o romance gótico aí da Mary Shelley, que é o Frankenstein, de 1818, e também a obra O Médico e o Monstro, de 1886, aí do Robert Louis Stevenson. E essas são obras as consideradas ficção científica, né? E então, agora, a gente vai pro primeiro filme dessa listagem, dessa coletânea que a gente pesquisou aqui para trazer para vocês as trilhas sonoras, que é o Blade Runner, que é um filme de 82 do Ridley Scott. Esse filme ele mostra numa visão bastante futurística a cidade de Los Angeles em novembro de 2019, daqui 19 anos. O roteiro do filme é baseado num romance do Android Dream of Electric Sheep, que é do escritor Philip K. Dick. E o ator principal desse filme é o Harrison Ford, há bastante tempo atrás, no papel do Deckard, que é do Blade Runner, ex-Blade Runner, Deckard. Hoje ele é detetive de polícia de Los Angeles. Ele já foi um Blade Runner no passado, que significa um caçador de replicantes. E os replicantes são seres modificados genericamente para ser usados em tarefas perigosas na colonização espacial. Por conta dessa alteração neles, para eles serem mais serem usados na colonização, eles são muito mais fortes e ágeis, e também o comportamento depois de algum tempo pode ser bastante hostil. Por isso então que o tempo de vida deles é só de 4 anos. Esse aí é o mínimo que pode ser dito de Blade Runner. Bom, e o filme trabalha muito com o lado filosófico do ser humano, né? Colocando muitas características humanas nos replicantes e transformando muitos seres humanos em não humanos, né? Então ele faz esse jogo aí do ser, né? Bom, e principalmente nos humanos que caçam os replicantes e odeiam, né, os replicantes. Fora também o estilo noir high-tech que o filme tem, com direito a detetive, conspiração e filme fatale, né? O chamado cyberpunk também é associado ao estilo do filme, porque o filme mescla ciência avançada e tecnologia cibernética, junto com algum grau de desintegração ou mudança radical na ordem social. É, e a trilha sonora do filme é bem conhecida pelas canções grandiosas do músico grego Vangelis, como que ouvimos agora no BG, que mistura estilos progressivos com música eletrônica e ambiente. É, na verdade ela passou, né? A gente acabou quase agora, mas a gente abriu com a Vangelis, agora a gente já passou para um outro BG, né? Uhum. E agora a gente vai ouvir uma música dos anos 60 do grupo Ink Spots. A música chama If I Didn't Care. A gente vai escutar agora no Sessão das 6. If I didn't care more than words can say, if I didn't care, would I feel this way? If this is a love, then why do I thrill? And what makes my head go round and round while my heart stands still? If I didn't care, would it be the same? Would my every in and in with just your name, and would I be sure that this is love beyond compare? Would all this be true if I didn't care? Child, more than words can say. If I didn't care, darling, would I feel this way? Baby, if this is love, I mean the real thing, then why do I thrill so doggone much? And what is it that makes my head go round and round while my heart just stands still so much? Sessão das 6. Acabamos de ouvir o The Ink Spots com a música If I Didn't Care, uma música dos anos 50, uma música bem antiga, do filme Blade Runner. Agora a gente vai pro próximo, chama-se Stalker, é um filme de 1979. Ele foi realizado pelo russo Andrei Tarkovsky, né? E ele passa aí a história de um homem humilde e ex-presidiário, chamado só de Stalker, né? É assim que ele é o codinome pra ele, né? Que é um termo em inglês pra um perseguidor aí, ou pra alguém na espreita. Aí os stalkers do filme, eles guiam as pessoas numa região chamada Zona, né? E esse Stalker, ele guia dois homens, no caso, um que é um é chamado só de professor e o outro só de escritor, na zona que é uma região, assim, isolada militarmente e super perigosa, né? E ela pertence a um pequeno país sem nome revelado, então fica só na especulação, os críticos ficaram só na especulação de onde seria, né, esse lugar. Que é um lugar cheio de ocorrências misteriosas e sobrenaturais, e onde existe, né, existia um pequeno quartinho, e que dentro desse quartinho, quem entrasse, né, os seus sonhos, assim, mais profundos e mais íntimos seriam realizados. Bom, e o Tarkovsky, ele possui filmes marcados por um grande sentido espiritual. E esses filmes muitas vezes transcendem para muito mais do que eles dizem na tela, né? Um outro exemplo é o filme Solaris, que retrata astronautas encontrando um planeta distante que realizava seus sonhos. E da trilha desse filme tão denso do Tarkovsky, a gente vai ouvir um bolero bastante famoso que chama Bolero de Ravel. Ou Bolera de Ravel. É o nome da música, né? O nome da... obra musical, digamos assim. Bolero de Ravel. Ela chama Bolero, isso. Só foi... Bolero. Isso. Só Bolero. Do Ravel, Maurice Ravel. Esse Bolero é uma obra musical de um único movimento que foi escrita para a orquestra por esse Maurice Ravel. O Bolero, ele tem um ritmo invariável e uma melodia uniforme e repetitiva. Desse modo, a única sensação... Opa! A única sensação que você pode perceber com esse bolero é a mudança dada aí pelos efeitos de orquestração e dinâmica. Então a gente vai ouvir. Desculpa, Maurício. Ele vai parecer bem repetitivo, mas ele vai mudando aos poucos, assim. É bem, bem difícil de sentir. Assim. Então justamente, a gente vai ouvir agora a música Bolero do Maurice Ravel, trilha sonora do filme Stalker, aqui no Sessão das 6. Sessão das Seis. A gente estava escutando agora Bolero, do Maurice Ravel, aqui no Sessão das Seis. E voltando ao nosso tema de hoje, né, os filmes de ficção, a gente fala agora de um outro filme que chama Filhos da Esperança, um filme de 2006, que talvez seja o filme mais ambicioso do cineasta mexicano Alfonso Cuarón. Não apenas por sua temática futurista, globalizada, mas também pelas escolhas técnicas feitas por esse cineasta. Ele fez grandes cenas de guerra, com armamento pesado, explosão, correria, com o único ponto de vista registrado em um só take longo, que é uma marca bem registrada desse diretor, grandes planos sequência. E o que torna Os Filhos da Esperança, né, um filme de ficção científica, é a incapacidade de reprodução gerada, né, de todos os seres humanos, né, que é o tema central do filme ali, né? Algo que, na época que a gente está assistindo o filme, já dura 18 anos, né? Isso, então, o filme passa em 2027. E depois que a pessoa mais jovem do mundo morre, né, aí as coisas começam a piorar mesmo. E o caos começa a gerar, assim, em todo lugar. Até o Luiz estava comentando aí dos planos sequências. Tem um plano muito bom, de uma explosão ali no meio, que ele é bem, ele é longuíssimo, assim, e você fica no tenso, assim, achando meio que vai acontecer, né? E de repente a explosão vem quando você menos espera. É um filme muito bom, mexe bastante com essa expectativa, né? E o Clive Owen, ele é o personagem principal, né? Ele vive ali um anti-herói que acaba cruzando o caminho da primeira mulher grávida depois de muitos anos, né? E aí ele se vê meio que destinado a proteger a jovem, já que ela tornou-se, né, a pessoa mais procurada da Terra. Bom, e a música que a gente vai ouvir desse filme é da banda Deep Purple, que é uma banda inglesa formada em 68, que juntamente com Led Zeppelin e o Black Sabbath, são as pioneiras do heavy metal e hard rock moderno. E a marca da banda sempre foi a mistura de guitarra e teclado, com riffs simples e fortes e solos vigorosos. E a sua canção mais conhecida é a Smoke on the Water, que foi gravada em 72. Mas aqui a gente vai ouvir a música Rush, com Deep Purple, aqui no Sessão das Seis. We'll be right back. Sessão das 6 aqui na Rádio Fiscar 95,3 FM. Escute e veja diferente. A gente acabou de ouvir Deep Purple com a música Rush, trilha sonora do filme Filhos da Esperança, ou Children of Men, de 2006, do Alfonso Cuarón. Tema especial de hoje do Sessão das 6, ficção científica. Eu quase me esqueci, como poderia esquecer, né? Agora a gente vai falar de um filme que é muito perturbador, que é o filme Moon, ou Lunar, aqui no Brasil. Um filme de 2009, bastante recente. Vou contar um pouquinho desse filme. O personagem do Sam Bell, coincidentemente interpretado pelo ator Sam Rockwell, quase, né? Ele tá bastante perto de completar. Ele trabalha numa empresa de mineração, por incrível que pareça, na parte escura da Lua. Essa empresa tá lá recolhendo, né? Pegando na parte escura da Lua uma fonte de energia pra Terra, né? Num futuro. E ele tá bastante perto, ele tá perto, bem perto, aliás, de completar o seu contrato de 3 anos com essa empresa, né? E a única companhia que ele tem na estação espacial, lá na Lua, aliás, é o próprio vigilante, é um computador da base, que é um vigilante, é um robozinho, chamado Gert, que é dublado aí por Kevin Spacey. E também suas únicas conexões com a Terra, né, com o mundo exterior, além da Lua, são mensagens da sua esposa e da sua filha, que são enviadas via satélite para ele. Bom, e o Sam, né, ele anseia pelo momento de voltar para casa, mas um terrível acidente acontece lá na superfície lunar e leva a uma descoberta perturbadora, que contribui aí pro seu sentido de paranoia e fragmentação, estando tão longe de casa, né? Eu recomendo fortemente esse filme, ele é muito bom. Eu não recomendo tanto. Você já assistiu? Já. Opa, você não curtiu? Ah, achei meio estranho demais. Cansa, acho. Uhum. Mas vamos aí, Luiz, fala da música. A música que a gente vai escutar aqui é de um grupo chamado Katrina and the Waves, que é uma banda inglesa formada em 1981. E um dado curioso dessa banda é que ela possibilitou a 5ª vitória do Reino Unido no Festival Eurovisão de Canção em 1997. Para quem não conhece, o Eurovision Song Contest é um concurso anual de canções transmitido pela televisão com participantes de diversos países, focado mais na Europa, já que a Eurovision é a associação de várias televisões europeias que criou o concurso. Que teve aqui já há muitos anos, acho que faz muito tempo que não tem mais, que era o concurso da canção que teve na Record, como é que chamou? Os festivais. Festivais, né? Isso. Isso, é algo bem semelhante, só que lá engloba a Europa inteira, é isso. Bom, e aqui a gente vai escutar Walking on Sunshine, desse grupo, Katrina and the Waves. Sessão das Seis. É isso aí, acabamos de ouvir Walking on Sunshine com Katrina and the Waves. E agora a gente vai pra uma parte, a gente sempre aqui às vezes faz uma coletânea dos BGs, né? Ou a gente destaca uma banda, ou são várias músicas de um filme. No caso, no dia de hoje, o que vocês estão ouvindo no BG aí é a banda Daft Punk, né? Com a... essa aqui é One More Time, né? Mas é do... o disco deles é o Discovery, que a gente escolheu aqui. Isso porque... é, o disco inteiro, acho que deve ter umas 14 músicas. Cada uma teve um equivalente em animação. Então o que eles fizeram? Eles fizeram as 14 músicas, 14 clipes em animação, né? No estilo anime, aquele estilo japonês, né? E se você assistir uma atrás da outra, você vê um longa-metragem em animação. É um longa que foi feito pela Toei Animation, né? Sob a supervisão do Leiji Matsumoto. E o filme ele não possui falas nenhumas e mínimos efeitos sonoros, ele só possui músicas. E ele é uma ficção científica, digamos assim, porque ele tem um lance com... os humanos vão atrás de uns extraterrestres, né, meio verdes, diferenciados, né, que tocam muita música, assim, e aí o cara quer pegar eles pra trazer pra cá e tal, pra quer escravizar eles. E tem toda essa ideia de espaço, assim, é uma animação muito boa também. Bom, e lembrando que em breve nos cinemas a gente vai ouvir de novo as músicas dos irmãos do Daft Punk, né, os irmãos franceses, pois eles estarão na trilha sonora do filme Tron, Legacy, que estreia no fim do ano. Vamos ouvir agora então Harder, Better, Faster, Stronger, do Daft Punk. Work it harder, make it better, do it faster, makes us stronger. Sessão das 6 aqui, a gente acabou de ouvir Harder, Better, Faster, Stronger, do Daft Punk. E eu esqueci de avisar a todos que essa coletânea dos 14 animações, né, dos 14 clipes das músicas do álbum Discovery do Daft Punk, tem um nome, né, que é o longa de animação, chama Interstellar, 2 L's, né, 5555. Inclusive essa música... Harder, Better, Faster, Stronger. Há uns 2 anos atrás, uma amiga inglesa, Lourdes, me indicou e eu não gostei. Aí hoje eu sou super fã do Daft Punk, incluindo essa música. Sei lá, mudei o gosto, hoje eu gosto. E agora a gente vai falar de um outro filme que eu acho que agora todo mundo conhece. É o Quinto Elemento, um filme de 97, do diretor francês de filmes de ação, já conhecido diretor, Luc Besson. Todo mundo sabe, esse filme é estrelado pelo Bruce Willis, pela Mila Jovovich, tem também o Gary Oldman e Chris Tucker. A história central aí do filme se baseia numa ameaça alienígena, essa ameaça à sobrevivência da humanidade, né? No ano de 2263 d.C. Bem, tudo muito avançado, né? Tá chegando. Até lá o mundo já acabou umas 2 vezes. Algo que só pode ser evitado se 4 pedras sagradas forem conjugadas. E essas pedras aí representam os 4 elementos alquímicos: fogo, água, ar e terra. E também aparece um quinto elemento personificado pela jovem Lilo. Alguém lembra? Que é a Mila Jovovich. Que é a Mila Jovovich. Que era esse quinto elemento mesmo? Tem um nome além dela, pessoalmente? Não, acho que a ideia era pra ser o ser humano mesmo, a personificação da vida, alguma coisa assim. E aí representava ela. Tanto que ela falava uma língua, entre aspas, língua sagrada, língua divina. É. Que era a língua direta com Deus, né? Ah, olha só, aramaico, arcaico. Não, na verdade, eu vi ali nas curiosidades, foi ela e o Luc Besson que criaram uma língua X, assim. Uhum. Mas bem legal, pelo menos eles trabalharam ali, né? Bom, e o filme é muito mais do que um filme de ação, né? Já que ele tem excelentes cenas com maiores profundidades estéticas e até filosóficas, como, por exemplo, uma cena de ópera nessa nave de luxo, né? Que é onde tá todo o resto da alta burguesia da Terra ali, né? E seres super excêntricos, né, também. É. Com certeza, né? É tanto que a Terra não tá mais... Tá quase inabitável. Ainda tem... O Bruce Willis vem da Terra e ele ganha essa estadia nesse hotel, nave hotel de luxo aí. Bom, e a música que a gente vai ouvir vai ficar a cargo do Eric Serra, que é um músico que já trabalhou com o Luc Besson, né, o diretor, em outros filmes, como o Subway. Vamos ouvir Little Light of Love, do Eric Serra. E eu queria dedicar essa música ao meu pai, que a gente assistiu esse filme algumas vezes já. Eu também já assisti algumas vezes. Com ele, tipo, foi motivo de várias risadas e piadas, assim, durante um tempo. Ele tem bastante quê de comédia, né? O Chris Tucker... Ele destrói, né? Tá muito bom. Ele filme. Com o bombril na cabeça, fica muito engraçado. Chamando o Bruce Willis de meu homem. Meu homem. O filme inteiro. E aí, aliás, ele é um locutor de rádio, né? No caso, é uma rádio intergaláctica. É, né? E ele vai transmitindo... Ele vai andando ao longo do navio falando. E vai transmitindo o programa. Verdade. Eu esqueci o nome dele, o personagem. Acho que é um nome feminino, se eu não me engano. Porque ele é meio excêntrico. Vamos ouvir, então, Little Light of Love, do Eric Serra. Yeah. shimmer in the middle of a shady desert. Rings on a field of light in a light above. Very light above. Only one religion uma música aí do Eric Serra, Little Light of Love. E o nosso próximo filme se chama Até o Fim do Mundo, um filme de 91, filme do diretor Wim Wenders, também dirigiu Asas do Desejo. E nesse filme, a iminente queda de um satélite nuclear na Terra é o elemento catástrofe que cerca toda a história. E no meio disso, a jovem Claire começa a perseguir pelo mundo um homem que a roubou e que ela ficou muito atraída. Como o filme se passa no ano de 99, ele acaba ficando meio ultrapassado, já que a visão do diretor para essa época não coincidiu com o que aconteceu. Eu acho que é o mal até de muitos filmes que tentam, até ficção científica, ou que fala do futuro, que joga só um pouquinho para frente. E achando aí, que vai mudar tanta coisa. Achando que vai mudar muita coisa e depois se vê que nem a metade, né? Bom, mas é uma visão do diretor, né? Tem isso também. E aí o Wim Wenders, né, ele pediu pra vários músicos como o Lou Reed, a Patti Smith, o Girl M, Revell e bandas como U2 e o R.E.M. pra escreverem músicas imaginando como seria o ano de 1999, né? O que aconteceria, como estaria, né? E por isso a trilha do filme é quase inteira de músicas feitas somente para o filme. E o diretor, ele gostou tanto do resultado aí, que acabou realizando um corte do filme de 4 horas e meia. Que só ele deve ter assistido. É, lógico, tem um corte menor, né, pra comercial. Mas, se vocês estão curiosos, né, tentem esse aí de 4 horas, que deve ser, assim, emocionante. Uhum. Até esse detalhe aí do... Ficou meio ultrapassado. O meu amigo aí, o Roger, aliás, um abraço, Roger, que indicou esse filme, já falou que viu e é meio estranho, é meio bizarro. Porque, imagina, 91 pensando em 99, né? Então ele tinha uma visão que hoje a gente não agrada tanto, né? Talvez. E aí a gente vai ouvir a música do tema do filme, né? Chama Until the End of the World, que é da banda U2, que já colaborou ali com o Wim Wenders em outros filmes. Eu também queria dedicar essa música, além do Roger, a Flá também, que gosta, a Flávia, que gosta bastante do Wim Wenders, e pro Thiago Mal e pra Laila, que falaram com a gente aqui virtualmente. Então um beijo pra todos. E se você quiser falar com a gente virtualmente, hoje ainda dá tempo. Você pode twittar a gente aí no nosso Twitter, twitter.com/sessãodas6, ou pelo MSN da rádio, radiofiscar@hotmail.com. É, e se você quer falar pessoalmente, os amigos sabem onde encontrar, né? Cola aí na rádio. Cola aí. É isso aí, Until the End of the World com o YouTube. Vamos ouvir aqui no Sessão das 6 a música Until the End of the World com U2. Sessão Brasil. Bom, começando então a Sessão Brasil, vamos falar do filme Brasil. Brasil, o filme, que é um filme de 1985. Ele é aí do Terry Gilliam, que é ex-Monty Python, né? Pra quem não sabe, aquela comédia inglesa. É assim? Uma série de filmes aí, né? Bom, e o filme Brasil, ele é uma comédia inglesa também, né? Assim como toda comédia que o Terry Gilliam fizer pro resto da vida, vai ser uma comédia inglesa. Bom, e ela tem esse nome porque a trilha sonora é composta inteira de músicas brasileiras. E a música Aquarela do Brasil tem até um papel de destaque na trama do filme. É, e esse filme, ele continua uma linha de produções, tanto literárias como cinematográficas, que exploram as possibilidades de uma suposta sociedade futura formada pela perpetuação. Muitas vezes chega a ser absurdo, dos valores e dos costumes da modernidade, como foi feito com Laranja Mecânica, de 1984, entre outros. Mas ele envereda um pouco para uma comédia, bem explicitamente, ainda que com um certo teor de tragédia. A antiutopia é perpetuada e as pessoas vivem em um regime totalitário, que apoia o seu controle com a ajuda da tecnologia. E a famosa música Aquarela do Brasil, que é uma das músicas mais populares aí, uma MPB bastante popular no mundo afora, ela que foi escrita, né, pelo compositor Ari Barroso, um compositor mineiro. É, a gente já tocou essa música aqui no Sessão das Seis, de comerciais, né? Mas tem uma versão em inglês dela, que foi escrita por S.K. Russell, foi adaptada, né, pelo S.K. Russell, e que também toca aí no filme Brasil, do Terry Gilliam. E a gente escolheu então essa para tocar no Sessão Brasil, aqui no Sessão das Seis, Rádio Fiscal. Então já escuta aí, Brasil, Geoff Muldaur. É isso? É, o intérprete é o Geoff Muldaur. Geoff Muldaur. Ok, então aí vocês vão reconhecer a Aquarela do Brasil in English. Sessão das Seis. Esse aí acabamos de ouvir, Brasil, né, o Aquarela do Brasil inglesada com a voz do Geoff Muldoon. Agenda da Semana. É isso mesmo, agora a gente vai para a parte final do nosso programa, vamos para a agenda. E a gente começa com o Cine Fiscar, que é o cineclube aqui da Federal de São Carlos, da Universidade Federal, e que quarta-feira, no dia 25/8, às 19h, vem com o filme O Cineasta da Selva, dirigido pelo Aurélio Michelis, que fala sobre a história de um dos primeiros cineastas do Brasil, que é o Silvino Santos. Bom, vamos ir no CC, lá na Rua 9 de Julho, sábado, amanhã, dia 21, às 8 da noite, vai passar o filme Noites com o Sol. E no Sesc São Carlos, três filmes esse fim de semana. No sábado, As Melhores Coisas do Mundo e Porto das Caixas. E no domingo, Sempre Bela. E todos os filmes às 6 horas, tanto no sábado como no domingo. Já lá no Cine Guatemi, a gente tem os filmes A Origem, o Inception, super recomendado aí pelos nossos amigos que já assistiram o filme. Tem também o Meu Malvado Favorito, uma animação 3D que não vai estar sendo exibida em 3D. E o Último Mestre do Ar. Isso, e no Cine São Carlos são 4 filmes. O Shrek Para Sempre, O Tudo Pode Dar Certo, da Woody Allen, isso. O Segredo dos Seus Olhos, que é um filme argentino que ganhou um Oscar. E O Mundo Imaginário, do Dr. Parnassus. Também é dirigido pelo Terry Gilliam, o mesmo aí do filme Brasil, que a gente acabou de passar. E também lá no Cine São Carlos, fica aí a dica pra todo mundo, que amanhã, sábado, às 7h30 da noite, às 19h30, vão passar 2 filmes da produtora Filmes de Abril. São de ex-alunos aqui do curso de Imagem e Som, e que agora estão aí realizando vários filmes, várias coisas em São Paulo, e tem um pezinho aqui em São Carlos também, e os dois filmes são o Páginas de Menina e o outro chama Depois do Almoço. Depois também vai ter uma conversa com os realizadores, um bate-papo, então não percam, amanhã às 7h30 no Cine São Carlos. Lembrando que o Páginas de Menina é uma realização, dirigido pela Mônica Palazzo, que, se eu não me engano, é de São Carlos ou de Araraquara, não me... Por aí. É a estreia dela na direção, ela é diretora de arte. E o outro filme, qual que é o título, por favor? Depois do Almoço. Depois do Almoço, é direção de Rodrigo Dias. Bom, eu queria convidar para um evento de gafieira, que vai ser na estação 2919, com a banda Pura Gaf. Vai ter aí concurso de dança, e é amanhã, às 10 horas. E o Sessão das 6 vai ficando por aqui. A gente agradece imensamente a audiência. Ah, vocês estão escutando a gente aí. Thiago Mal, um abração pra você. Laila também, um abraço, um beijo aí. E todos os outros ouvintes, Roger, Flávia, estejam escutando a gente. Para todos vocês de São Carlos, para todos vocês de todo o planeta, um abraço. Lembrando que vocês podem contatar a gente no nosso, primeiramente, nosso blog, que é o sessãodas6.blogspot.com. Lá você pode ouvir esse e todos os nossos programas, além de dar suas opiniões, suas críticas e dicas. E também no nosso e-mail, que é o sessãodas6@gmail.com. E o Sessão das 6 tem produção e pesquisa de Ana Kiel, Eduardo Barbosa, Gabriela Nogueira, Laura Teixeira, Luiz Henrique Ferreira, Maurício Zatono e Thiago Rigolino. Bom, então a gente fica por aqui e até semana que vem. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Sessão das 6.